Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, e nessa edição iremos falar de um tema que é muito divertido, muito legal, muito engraçado, nostálgico para alguns, né? Bom, hoje iremos falar sobre Rama-Meio. Yay! Ah, Rama-Meio. Uhul! Aqui é o Seiji, eu adoro o Rumiko Takahashi, ah, eu amo essa mulher, ah, meu Deus. É, e não é como se ele já não tivesse falado isso 500 mil vezes desde quando a gente começou o site, e ele tava querendo que a gente falasse dela em algum momento. O Seiji é o fanboy ultimate da Rumiko Takahashi. É lindo. Ah, relaxa que ainda vai ter podcast de Inuyasha. Ah, com certeza. Vai ter que ter. Vai ter que ter, por favor. Eu acho que só aquele da alienígena de tigrinho que vai ser um pouco mais complicado. O Seiyatsura. Aqui é a Dri. E se tudo virar artes marciais, será que eu posso criar um estilo de artes marciais baseado na minha vida? Porra, com certeza. Com certeza. Ia ser louco. Uma curiosidade muito interessante é que existiam artes marciais baseadas em pessoas, estilos. Não era só, tipo, em animais e coisas assim. É que eu tô tentando pensar como seria uma baseada na minha vida, cara. Tá, seria pensando tipo bem, eu não quero pensar nisso. Kung Fu do Voltorb. Taca self-destruction e é isso aí. Que beleza, que beleza. Olha, a gente não tem nem 2 minutos de gravação e já começou o bullying, tá? Vai vendo, vai vendo. Ai, ai. Aqui quem fala é o Jin. E por sorte ou por azar, ninguém aqui nunca me viu depois que eu saí do banho. Eu não quero ter essa imagem. Você acabou de criar uma imagem mental que eu não queria, não obrigada. Não quero ter essa imagem. Rama-Meio foi um mangá escrito pela já citada e já muito elogiada Rumiko Takahashi. Coraçãozinho, coraçãozinho. Publicado na Weekly Shonen Sunday de setembro de 87 a março de 96. Um total de 38 volumes. Então a gente tá falando de uma história que já é um pouquinho antiga. Inclusive no anime, o traço é bem característico dos animes do comecinho da década de 90, que a gente adora, que é muito bonitinho. Eu acho, pelo menos, que é muito fofo. Na real, dá pra separar os animes em duas eras, né? Antes e pós-celulares. Aí já dá pra saber o quanto velho é. Porque qualquer coisa antes... Sim. Celular já é bem velho. Eu entendi, okay. Eu entendi. Tanto que no anime não tem celular, até onde eu lembro. O anime, ele saiu entre 1989 e 1992, que foi produzido pelo Estúdio Din, com um total de 161 episódios, distribuídos em 7 temporadas. Além das 7 temporadas, saíram também 2 filmes. Em 91 saiu Rama-Meio Big Trouble in Nekonron China, e em 92, Rama-Meio Nihao Mai Kokumbin. 2 filmes legais pra caramba. Além disso, saíram também 11 OVAs, já posterior ao encerramento do anime, entre 93 e 96. O curta-metragem saiu em 94. E em 2008 saiu mais um que foi feito pro aniversário de 50 anos da Weekly Shonen Sunday. Mini especial It's a Rumiko World, dedicado a Tia Rumiko. Em 2011 saiu uma das coisas que eu mais gosto dessa franquia, que é o live action que foi exibido na TV, que é muito escroto, mas é muito divertido. Cara, é muito legal. Cara, a coisa mais escrota é aquele panda ali, cara. Porra. O panda é sensacional, cara. Aquele live action é muito bom. Muito legal. Vale a pena ser visto. Gente, é divertido. Vale a pena, gente. Assim, é galhofa na sua forma mais linda. E no Brasil, tanto o anime quanto o mangá chegaram ao Brasil. O mangá foi publicado parcialmente pela editora Animangá e ele foi publicado completo posteriormente pela JBC. O anime passou na Cartoon, na Play TV, que foi por onde eu assisti, e na MTV. Então, assim, não é sempre que a gente tem a chance de falar de uma obra que até o anime chega por vias oficiais ao Brasil, né? Então é legal a gente pontuar isso. Eu achei interessante que ele passou inteiro dublado no Brasil. Nossa, eu pensava assim... E a dublagem é bem legal. Inclusive. Eu pensava que tinha passado só a primeira, a segunda temporada. Eu fui ver depois na internet. Tinha até o último episódio dublado. Meu Deus, caramba, eles conseguiram chegar bem longe, hein? Muito louco. Bom, antes da gente falar sobre a obra, o Rama, né? Sobre os personagens, a história, vamos falar de um bloco importante, cara, que eu quero falar dessa porra. Que eu impus pra falar nesse podcast. Que vamos falar da mangaka, a grande deusa maravilhosa Rumiko Takahashi. Ela já tem quase 60 anos, mas ó, ela já venceu 2 vezes o Shogakukan Manga Awards. Ela já foi indicada 3 vezes para o Will Eisner Hall of Fame nos anos de 2014, 2016 e nesse ano também ela foi indicada, 2017. E obras com mais de 200 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo e é uma das grandes mangakas mais influentes do mundo também. Mangaka mulher ainda, pra ter uma ideia. Sim. Olha que maravilha, viu? A Rumiko Takahashi, pra quem não conhece alguma das obras dela, além do Rama, tem outras obras que a gente fala sempre que tem umas 5 obras grandes dela, atualmente. Tem um que botou ela no estrelato, o pessoal conheceu bastante ela, é o Urusei Yatsura. De 78 a 87, teve 34 volumes e é uma história muito legal também. Criou um personagem muito forte, a Lun, que é uma alienígena de roupa tanguinha. Roupa de tigrinho. Roupa de tigrinha, que virou um símbolo no Japão. Então, os japoneses idolatram essa personagem. E é uma história divertida. Fala de um cara, um estudante chamado Ataru Moroboshi. Um dia veio os alienígenas querendo destruir a Terra. Só que eles fizeram uma aposta, ó. A gente vai invadir o seu planeta, destruir, só que vou escolher alguém aleatório no planeta e se vocês vencerem a gente num desafio, tá poupado dessa destruição, né, dessa dominação. Escolheram esse cara aleatoriamente, um pobre estudante japonês, fraquinho pra caramba, e o desafio é, você vai pegar a princesa, a Luna, a garota que eu falei de roupa de tigrinha, e você vai ter que derrotá-la num jogo, né, uma competição que ela vai estar por aí, né, voando, que ela pode voar, e você precisa encostar nela, né, praticamente. E que o Ataru faz, né? Ele consegue roubar o biquíni dela. Só que aí ele ficou tão feliz, falou assim, agora eu vou finalmente poder me casar. E a princesa achou que era uma proposta pra ele, que era um romancezinho, olha aí. Então é uma história de comédia romântica, muito boa, bem legal, muito famosa também. Eu confesso que eu não vi todo o anime, cara, porque é muito grande, mas é bom. As obras dela são todas bem gigantes, ela, assim... As principais são grandes, né? É. Sabe por quê? Porque ela já declarou em entrevista que ela tem muita dificuldade pra colocar um ponto final nas histórias. Nossa. Eu sei como... A gente conseguiu perceber isso no Yasha. Eu vi isso no Rama também, então. A segunda obra famosa dela é o Meson e Coco. Foi lançado entre 1980 a 87. Terminou no mesmo ano que Urusei Yatsura. Só que esse tem 15 volumes. Eu acho que é a obra que eu mais adoro da Rumiko Takahashi. Vou ser sincero. É uma obra de romance bem forte. Pergunta, esse aí foi cancelado pra ter só 15 volumes? Não, ele não foi. Ele tem começo, meio e fim. Tanto que o anime, ele segue o mangá com começo, meio e fim. E um final muito bom, cara. Ótimo. É que acho que faz sentido ter menos volumes porque ela tava escrevendo junto com o Urusei Yatsura, né? Então, tipo... É. Nem todo mundo é que nem aquele... O maluco lá do Fairy Tail que escreve 58 coisas ao mesmo tempo. E o Meson e Coco fala de um cara, né? O Godai. Godai é um cara de seus 20 anos que ele tá querendo entrar na universidade. Só que ele não consegue, né? Porque ele tá muito mal. Então ele vira o tal de Ronin, cara que fica estudando cursinho pra tentar entrar na faculdade. E ele mora numa pensão. E um dia aparece uma gerente, uma Kanirin, né? Essa gerente é a Kyoko. A Kyoko, então, ele acaba se apaixonando por ela pela primeira vista. E a Kyoko também tem cerca de seus 20 anos. Só que a Kyoko, ela é uma jovem viúva. Ela tinha se casado com o seu professor quando ela tinha 16 anos e ele morreu de doença, né? Então o cara, ele fica naquela coisa assim, eu adoro ela, mas eu não tenho nenhuma estabilidade financeira, eu quero então entrar numa faculdade, mas ele é muito inseguro e ao longo do tempo ele vai ganhando essa segurança e essa confiança. E a Kyoko fica nessa dúvida, porque ela amava muito o seu marido, né? Que era, já morreu, aquele conceito de alma gêmea, então ela merece o direito de amar de novo, uma pessoa que ela, pra ela era um amor total, incondicional, e agora ela pode amar de novo. E todo mundo falando em volta dela. Sim, porque seu marido com certeza gostaria disso. Então, e vem que ela desenrolando essa história toda. Fica muito bonito no fim das contas. E é engraçado, cara. Muitos personagens cômicos daquela pensão maluca. Eu recomendo pra caramba ver, apesar de ter muitos episódios. A terceira grande obra da Rumiko Takahashi é o Rama Meio, de 1987-1986, com 38 volumes desse podcast. Acho que é a obra mais conhecida da Rumiko Takahashi no Ocidente. Com certeza. É o que é mais popular, o pessoal fala pra caramba, mais cômico. A quarta grande obra dela é o Inuyasha. De 1996 a 2008, com 56 volumes, que o brasileiro conhece bem. O caso do Inuyasha, eu acho que vale a gente falar que ele também foi uma obra que foi licenciada oficialmente no Brasil, o anime, por mais que tenha, assim, meio bosta o jeito que o anime chegou no Brasil, ele chegou no Brasil, por meios oficiais. O mangá foi lançado pela JBC também, aquele formatinho escroto que eles tinham antes, e vai ser relançado. Já tá sendo vendido ou não? Não sei. Então, eu sei que, assim, anunciaram o relançamento dele, eu não sei se já tem alguma data, alguma coisa assim. Mas, então, você tinha falado do Rama ser a série dela mais conhecida no Ocidente, mas eu acho que no caso do Brasil, o Inuyasha é mais conhecido. Justamente por ter passado na Globo, por ter passado no Cartoon, e assim, e passado em horário de desenho, assim, programa de desenho pra criança. Então, assim, o meu primeiro contato com as obras dela foi assistindo Inuyasha na Globo. Então, assim, é, no caso específico do Brasil, eu acho que a obra dela que fez o pessoal aqui conhecer foi Inuyasha. Que, assim, eu gosto muito. Eu adoro. É muito especial pra mim, mas em determinado momento virou meio Festa da Uva, tanto é que o final precisou de uma nova, de sair uma outra temporada, quando o mangá terminou, pra explicar tudo, pra amarrar tudo, né? Que é o Kanketsu Hen, o Final Act. Exatamente. Mas deixa pra lá. Também porque ele tem a maior quantidade de volumes das obras da Rumiko Takahashi. 56 volumes, cacete. É, porque é um puta universo também, né? Se ela falou que tem problema pra terminar, eu acho que certamente é uma história que deve ter dado muita dor de cabeça pra ela. Porra. Tipo, muita dor de cabeça mesmo. Mas eu quero fazer um dia um podcast de Inuyasha, eu gostaria. Falaremos sobre isso. Eu precisava ler o mangá todo. Olha aí, olha aí. Ouvintes, depois vocês falam, querem podcast de Inuyasha ou não? Fala que sim, por favor, fala. Se quiser me mandar também o mangá de Inuyasha pra minha casa, eu não reclamo não. Tô aceitando. E a última grande obra da Rumiko Takahashi, que tá ainda sendo publicado, é o Kyokai no Rinne. Hirari, hirari. Ele começou em 2009, está continuando sendo publicado, já tem mais de 34 volumes, e fala do mundo de Shinigamis, né? Um Shinigami que ele tem é pobre, mas ele consegue fazer esses serviços, né? De mandar as almas para o outro mundo, tendo que gastar o seu dinheirinho para comprar equipamentos, né? Que auxilia ele nessa etapa. É uma comédia romântica também, bonitinho, legal, tem muitas coisas interessantes. Tem a terceira temporada do anime, está passando agora, nessa temporada. Então, é um anime que ainda tá em evidência. Uma obra que tá em evidência. Não é a melhor da Rumiko Takahashi, longe disso. Dessas cinco aqui, é a mais fraca, na minha opinião. Mas é uma obra boa, vai. Eu gosto. Pelo menos eu gosto. Ó, eu não assisti, mas já vou adiantando que é melhor que Bleach. Pô, a pegada também, né? Aí você pode também, né, cara? Olha a pegada aí, também assim, da história, né? Aí é tipo nivelar por baixo, né, cara? Desculpa. Ah, os dois têm Shinigami, então. A Shinigami no Ballad tem 6 episódios e é melhor que Bleach também. Olha aí, aí... comece. Não discordo. Não vi, mas não discordo. Pior é que assim, eu recomendo. Shinigami no Ballad é muito bonitinho. A sinopse do Rama Meio tem como principal o Rama Saotome e o pai dele, que é o Genma Saotome. São dois lutadores de artes marciais adeptos do estilo Musabetsu Kaktoryu. Tudo vira artes marciais, é a tradução literal. Belo nome de técnica. Isso aqui, assim, quando você quer dar migué, você tem que dar um nome bonito pra coisa. Esse é o caso. Em japonês fica tão legal esse nome, aí você vê a tradução. Caramba. Mas então, é a arte... Eu acho que, assim, pra dar certo, você tem que tornar o migué uma forma de arte. Aqui é um caso em que isso funciona, entendeu? Você escuta esse nome e diz, nossa, que estilo fodão. Aí você vai ver a tradução e... Ata. É, mas agora você imagina você sendo japonês e entendendo as palavras. O Ata vem mais rápido, sabe? Tipo, a fase do Ata chega mais rápido do que pra gente. Não tem essa coisa de ouvir a palavra que soa legal e... Ah, o que será que é? Ah, então. E nessa história, um dia eles vão treinar na China, numa região chamada Jusenkyo, que tem várias fontes amaldiçoadas. E durante o treinamento, tanto o Rama como o Gen acabam caindo em fontes distintas. O Rama cai numa fonte onde uma garota morreu afogada, e o Genma, que é o pai dele, cai na fonte onde um panda morreu afogado. Como é que funciona essas maldições? Cada lago, que existem vários lagos, essa é a parte da piadinha, né? E, por exemplo, se o panda morreu afogado num lago, toda vez que alguém cair lá dentro e for molhado por água fria, ele vai se virar um panda. E a mesma coisa pro caso do Rama, ele caiu num lago onde uma menina morreu afogada, então ele vira menina quando a água fria bate nele. Vamos concordar que de todo mundo que é amaldiçoado por essa porra dessa Jusenkyo, quem se deu melhor foi o Rama, né? Porque assim, se a gente for pegar os outros personagens... Eu acho que ele ainda tirou a melhor, assim, deu mais sorte de todo mundo, porque pelo menos ele é um ser humano ainda, né? Eu diria que ele deu mais sorte porque ele não tem perigo de virar churrasquinho, porque a gente tá falando da China. Que horror! Que é isso? Não, eu ainda lembro que tinha um personagem que parece mais à frente, um cara chamado Punch Rose Taro, que ele caiu num lago onde tinha sido afogado um touro, junto com uma cobra, junto com uma ave, junto, e ele se tornou um monstro estranho pra caramba. E ele fica puto da vida porque o nome dele é Punch Rose Taro, de calcinha, Punch Rose. Cara! Só. É pra ver a loucura que fizeram nessa história. Aí, assim, você vê, algumas pessoas dão mais sorte na vida do que outras, né? Imagina, né? Entre os azarados, sempre tem os menos azarados, né? Ah, diga o Ryoga, né? Ele virou um porquinho, né? Deixa pra lá. E pra voltar ao normal, eles precisam ser molhados com água quente. Aí eles voltam pra sua forma natural. Depois disso, depois de um tempo, eles voltam pro Japão, porque o pai do Rama prometeu ele em casamento pra filha do amigo dele, mas agora ele precisa se casar com essa garota, que no caso é a Akane Tendou, pra salvar o dojo da família. Assim, mantendo o legado do estilo deles. E você começa aí. Aí começa a história. Eles se conhecendo, basicamente. Aí começa a desenrolar. Aí você descobre que o pai do Rama, ele era rápido demais em prometer a mão do filho em casamento. Então, assim, você encontra noivas, no plural, ou noivos da Akane, porque o pai dela também, assim, basicamente todo mundo queria casar com todo mundo e ninguém perguntou pro Rama e pra Akane, e começa a bagunça aí. Basicamente, o Rama meio, ele é uma comédia romântica, formada de um polígono amoroso que era muito grande. Por exemplo, o Rama, ele tem 3 noivas, a gente descobre. E cada uma dessas noivas, ó, tem outras pessoas que são apaixonadas por elas. E essas pessoas que são apaixonadas por ela odeiam o Rama, querem derrotar o Rama. E o Rama não tá nem aí com essas noivas, ele só quer a luta. E a melhor parte é que, assim, tem pessoas que amam o Rama menina e odeiam o Rama menino. Então, tipo, além de tudo, ele tá presente nesse polígono amoroso mais de uma vez, entendeu? Então, tipo, você conta ele 2 vezes quando vai fazer o gráfico pra ver, tipo, quais são os possíveis casais do rolê, entendeu? É um gráfico muito doido. O Miko Takahashi, ela criou uma história bem grande de conflitos amorosos, estilo bem engraçado, bem cômico. Então, assim, uma das características mais marcantes, então, do Rama e de algumas obras da Rumiko também, né, é a comédia romântica. Ela adora brincar com isso, né? Um pouco de romantismo, mas cheio de humor, cheio de alegria. Quanto mais personagens mais estranhos ainda surgindo, com aquelas tiradas de romance, de humor. E ela, a Rumiko, ela tenta explorar um ambiente, né, um ambiente diferente em cada obra. O Rama é num ambiente de artes marciais. Por exemplo, do Urusei Yatsura era alienígenas. O Inuyasha, yokais. O Kainurine tá sendo de shinigamis, de espíritos. Então é legal também ver toda essa coisa maluca, né, de artes marciais que tem, com vários estilos diferentes, malucos, irreverentes, e todo mundo tentando derrotar o Rama, né? Ou pegar o Rama. Pegar o Rama. E o Rama tentando se safar de tudo isso e virar o vencedor nessa história toda. E água voando pra todos os lados, porque obviamente... Com certeza. Tem muitas pessoas que deram azar de cair naquelas fontes. Só que cada uma numa fonte diferente, né? Pelo menos isso. Então, a cada episódio você vai vendo. Vai surgindo uma nova técnica especial de artes marciais e uma outra pessoa que foi amaldiçoada também, né? Então é sempre assim. E o Rama vai ter que se livrar de tudo isso. Uma curiosidade aqui que foge de pouco do tema, mas nem tanto. Essa maldição aí do lago, ela é uma lenda chinesa mesmo. Ela não foi inventada da cabeça da Yumiko. Tinha uma lenda chinesa sobre uma mulher que se afogou num lago. E esse lago, só que é um lago só na lenda, né? Quem acaba indo pra lá acaba se transformando em mulher, mas vira mulher permanentemente, né? Mas é a Rumiko, ela botou esse recurso. Então se botar com água quente, a pessoa volta ao normal. Pra criar muitas situações cômicas, né? Adaptação. E aí você vai vendo um monte de personagens que tem essa maldição e vão se transformando também. É muito legal. Ai, eu me divirto. Os personagens, então, galera. Porque tem um monte de personagens, não dá pra falar de todo mundo, porque não dá mesmo. Vamos tentar falar só os mais relevantes, mais importantes de seus núcleos também, né? Como a história fala do Rama meio, vamos começar falando dele, né? Rama Saotome, que como a gente falou, ele é um jovem que a vida dele é lutar. Tudo que ele quer saber na vida é de lutar. Só que o pai dele, que assim, na falta de uma palavra menos tensa, o pai dele que tem merda na cabeça, prometeu o filho pra todo mundo. Tudo quanto era acordo que ele fazia, ah, você pode, sua filha pode casar com meu filho no futuro. Ou vai ver que ele é um puta de um malandro. Que ele pensou, ah, eu tô viajando pelo mundo, eu não vou ver essas pessoas nunca mais. Sabe, tipo, eu acho que ele tava pensando que ia ser uma coisa tipo Ash do Pokémon, sabe? Ah, eu vou voltar pra te buscar, nunca mais. Ofereceu o Rama em troca de uma barraca de Okonomiyaki, porra. Olha que safado. Quem nunca? Quem nunca quis fazer isso? Por favor, Jim, nunca tenha filhos. Obrigado. É, e assim, quando ele se transforma em mulher, a aparência dele muda bastante, né? Ele fica mais baixinho, a cor do cabelo muda. Só que não muda tanto assim para as pessoas não perceberem. Poxa, essa mina parece com aquele cara lá. A roupa é igualzinho, o cabelo é igual. Como assim, né? Mas a gente sabe que o pessoal de anime é meio tapado, então beleza, deixa isso. E, aparentemente, todo mundo do anime tem alguma coisa pra decidir pelo Rama que ele próprio não consegue decidir nada. Ele tá no meio desse polígono amoroso que a gente nem sabe dizer quantas pontas tem. E, assim, ninguém se preocupa em perguntar a opinião dele pra porcaria nenhuma. Mas tudo bem. E ele tem muito medo de gatos. E isso é... Muito. Isso aparece em alguns momentos também, porque as pessoas são bem malvadas com ele. Eu admito que o que eu mais tenho dele é dó. O cara sofre. E sofre. Mas é engraçado, em alguns momentos, por exemplo, quando ele tá com uma fobia extrema de gatos, a personalidade dele muda. Aí ele fica com... Ele vira um gato. Ele vira um gato. E aí ele cria uma nova técnica de luta, o Nekoken, né? Que ele luta como um gato. Assim. Então, cara, ele fica no nível alto. Tipo um Super Saiyajin, né? De batalha, cara. Ninguém derrota ele. Usando aquele estilo gato incontrolável. Só a Kani consegue controlar ele. Assim, não, calma, calma. Você é um gatinho. Relaxa. Passa a mãozinha nele. Assim, ele fica no colinho dela. É, você pode saber como que é esse estilo, ter uma ideia. Tenta dar banho no seu gato e ver o que acontece. É mais ou menos isso. Tadinho do bichão. O legal motivo pra ele ter essa fobia de gato, assim, não, o pai dele falou assim, não, ele tem que ficar forte, então jogou ele num bando de gatos morrendo de fome ali. Aí, porra, os gatos vieram em cima dele, esse pai maluco também, deixa pra lá. Gema só põe ele roubado. Volto a dizer, quem nunca? Quem nunca? E eu volto a dizer, Jin nunca tenha filhos. Uma curiosidade sobre o Rama é que se você quiser especificamente procurar imagens dele como menina, né, você tem que procurar no Google por Rama-chan. Rama-chan. Que é aparentemente seu nome semi-oficial dele como menina. E uma outra curiosidade sobre ele é que uma vez perguntaram pra autora o que aconteceria se o Rama ficasse grávido. Qual foi a resposta? E ela respondeu, você não deveria pensar nisso. Você tem probleminha. Até porque o Rama, quando ele é transformado em mulher, só muda a aparência física. A personalidade dele, a consciência dele, é totalmente de masculino. A aparência muda, assim, porque ele fica mais baixinho, ele fica com o cabelo vermelho. Só que, assim, tem umas vantagens, né? Por exemplo, ele fica muito mais rápido. Um pouco mais fraco, mas muito mais rápido. Ele aproveita disso também, cara, em alguns momentos. Ele pega algum adversário, que, assim, não, ele tem essa fraqueza por mulher, então ele vai usar isso contra ele. Porque o Rama é um péssimo perdedor. É. Ele não sabe perder. Assim, esse cara tá me derrotando, droga. Ah, mas ele tem um ponto fraco. Ele joga sujo. Vou usar esse ponto fraco. Ele joga muito sujo. Aliás, todo mundo joga sujo nessa bagaça. Todo mundo quer derrotar o Rama na sujeira. E ele usa a sujeira pra derrotar os caras também. Ai. É engraçado nos momentos. Ninguém presta. Mas é bom. E o Rama também aproveita. Já falei, ele usa essa parte quando ele vira mulher pra benefício próprio. Ah, eu quero um sundae, mas só pode ter mulher. Aí ele vai lá e vira mulher. Pronto, aí. Ah, eu posso comer todos os sundaes possíveis agora. Ah, ele é assim. Ele é o cara que vai no rodízio de carne e paga menos. Disfarça a voz com aquela voz assim mais aguda agora. Ele conseguiu aprender a se moer justamente pra poder explorar os caras que dão em cima dele. Ou dela, no caso, né? Eu acho isso uma coisa muito legal, porque, tipo, tem uns caras que são alguns personagens que eu, se eu convivesse com eles em pessoa, eu já teria dado uma porrada há muito tempo. Só que ele, tipo... Nossa. Eles comem na mão dele. Eu acho isso lindo, sabe? Eu acho que tem mais é que se ferrar mesmo. Eu acho isso muito legal. Eu talvez não seja a melhor pessoa pra falar disso, mas deixa pra lá. É que, assim, eu fico muito do lado do Rama fazendo esses caras de palhaço, entendeu? Eu acho que eles estão sendo trouxas, então sejam trouxas com propriedade. Acho justo. Ah, o Rama é um dos meus personagens favoritos do Rama meio. Ainda mais quando ele fica brincando com essa parte de homem e mulher, né? Pra ficar zoando alguém. É demais essa parte. Bom, a próxima personagem é a Kani Tendo. A Kani Tendo é a primeira noiva do Rama. É a primeira que é apresentada na história. Ela é a filha mais nova da família Tendo. E, assim, lembra quando a gente falou que o pai do Rama prometeu pra alguém, prometeu pro amigo dele, a filha desse amigo, né, pra se casarem. Quando ele chegou lá na casa, na verdade tinham três filhas, né, da família Tendo. E, assim, e agora, qual das filhas vai ser a noiva? Tinha a mais velha, a meio e a mais nova. Então, a mais velha falou, não, não quero, a do meio também não quero, ó, fica com a mais nova, você é mais nova, até porque como você luta e o Rama luta, então os dois vão herdar o dojo, né? Ai, então é isso. Sabe aquela coisa quando a sua mãe tenta empurrar você, ah, ele gosta das mesmas coisas que você, vai lá, dá uma chance, sabe? Vai lá. Desencalha. Só que tem um problema da Akane, né? Assim, a Akane gosta de lutar pra caramba, é forte pra caramba. Então, o Rama fica zoando ela por causa disso. Você não é feminino. Você é um monstro, na verdade, né? De tão forte, porque o que ela não tem de parte feminina? Ela não sabe cozinhar, ela é péssima. Ela não sabe fazer atividades domésticas, ela é péssima. Eu tenho que lembrar também que isso aí é de uma época... É, assim, a gente... 80, 90... 80, 90. É, 80... A realidade do mundo era outra, São coisas né? assim, é até uma coisa pra falar antes de... Pra, tipo, já colocar no cast agora. Tem algumas coisas que me incomodam em Rama Meio, mas... Primeiro que são estereótipos de comédia romântica que a gente sabe que estão lá. Segundo, é do começo da década de 90. Terceiro, é do Japão. Então, assim, são três pontos que fazem com que tenha muita coisa muito machista lá. Não justificando, mas pelo menos, assim, a gente tenta compreender por esse ponto de vista. Eu, sinceramente, eu gostava mais de Rama Meio há alguns anos atrás. Eu ainda acho uma história muito interessante, muito engraçada, mas não dá pra não criticar certas coisas. Mas eu gosto muito da Akane, porque justamente por ela ser tudo isso que o Rama fala, que ela não, por ela não ser feminina, eu acho isso o máximo nela. Tanto é que ela é minha personagem favorita. Mas é coisas que a gente precisa levar em consideração quando for pensar essa história. Então, mas assim, apesar dessa parte de ela não ser feminina, no que o Rama fala, porque ela é péssima cozinheira, não sabe fazer lições domésticas, né? Ela é muito graciosa, ela é carismática, todo mundo gosta dela, só o Rama fica com algumas coisas implicando nela, mas o Rama também gosta muito dela, protege ela. Então, ela é uma personagem muito interessante também nessa história. Ela é a principal garota da história, sim, porque é ela que faz o par romântico com o Rama principal, o casal principal. Mesmo eu preferindo as outras noivas, na verdade, né? Porque são mais engraçadas pra zoar, né? Toda a história. Mas a Akane também é uma personagem muito boa, ser visto. E depois da Akane, a gente tem o Gema Satomi, que é o pai do Rama, que dá pra falar aí que ele é um desnaturado, como já foi dito. Péssimo, né? Pai. Péssimo, ele pai. Ele é um baita do pau no cu, gente. Vamos, de novo, usar o português chulo, mas mais claro. Ele é um picareta. E que ele, aparentemente, ele gosta mais de ficar na forma de panda do que na de pessoa. Em alguns momentos. Mas, Jim, pensa comigo. Quando você é um panda, você a sua existência é preservada. Ah, ele é fofinho, vamos cuidar dele, vamos proteger ele. Ninguém espera que você faça nada. Uhum. Ninguém espera que você pague conta. Ninguém espera que você trabalhe. Cara, se eu fosse ele, eu ia ficar na forma de panda 100% do tempo também. Ele que é esperto. Vai dizer que não. E com isso, nós entendemos um pouco mais sobre a Dri. Olha aí. Acho que é isso que eu tenho pra falar. Discorra. Só aquela pergunta. Dri, você gosta de plaquinhas? Então, olha aí, já ajudou bastante. Eu gosto. Plaquinhas eu posso falar com as pessoas sem ter que socializar com elas. É legal. Porque o senhor Saltomo Gema, cara, ele popularizou esse negócio de plaquinhas. Porra, toda hora ele tá com uma plaquinha na forma de panda ali. É, ele não fala, né? Ele tem que se comunicar de algum jeito, né? Panda não fala, então ele tá lá segurando uma plaquinha com a mensagem ali. E todo mundo entendendo. Ah, é isso. Olha, é... Falando, um pai desnaturado, malandro. Ele é o cara que possui a técnica de luta, que ensinou por Rama. Ele é péssimo lutador, cara. O Rama zoa ele, bate nele toda hora. Ah, mas eu acho ele muito engraçado. É um personagem mais divertido. Mas é um picaretão, né? Cara, ainda mais se você for ver depois na história, mais à frente, a esposa dele, a mãe do Rama, meu Deus, ele tem medo da esposa, cara. E não sem motivo, né? Por que será? Continuando, como o Seiji bem falou, a Akane tinha duas irmãs. A mais velha, que é a Kasumi Tendo, que é a Yamato Nadeshi completa, sabe aquela mãe de anime com cabelo preso de lado que, se fosse um anime mais sério, provavelmente morreria no terceiro episódio? É ela. Cozinha bem, sabe fazer todas as atividades domésticas. Super boazinha. É carinhosa, calma. É a Yamato Nadeshiko que morreria. Se fosse um shonen de porrada, ela morreria muito cedo. Ou ela nem ia aparecer, né? Se fosse um shonen de porrada, ela ia aparecer, tipo, duas vezes e nunca mais. O Tofu-sensei gosta dela. E ela é muito fofa. Eu gosto muito dela também, que ele é muito bonitinho. A Nabiki, que é irmã do meio, por outro lado... Mercenária do caralho, ambiciosa, gananciosa, tudo que ela pensa em dinheiro e tirar vantagem em cima das pessoas. Tanto é que a fonte de renda dela é vender fotos do Rama transformado em mulher pra um dos boys que é apaixonado pelo Rama menina. E ela explora o cara e vende fotos dela pra ele e acha isso muito legal. E tudo que ela faz pensando em lucro. Das três, eu acho, assim, das três não. Ela é uma das personagens com menos caráter do anime, na minha humilde opinião. Mas ela é engraçada. E pensando bem, ela tem uma visão empreendedora. Assim, eu acho que a situação dela, não sei se eu faria tão diferente também. Ô louco, meu Deus do céu. Nunca tiramos mais fotos junto com a Dri, na boa. Olha, quem Quem vai querer comprar as fotos de vocês? Olha, vai vender. Vamos também pensar por esse lado. Sei lá, ué. Não sei, ué. E pra fechar a família Tendo, temos o patriarca da família, né? O Sol Tendo, que é o pai da Kani. É o melhor amigo e colega de treinamento da infância do Gema. Aprontaram muito quando eles eram estudantes, né? Na técnica de artes marciais dele, né? Tudo vira artes marciais. Tem o Dojo, ele precisa de um herdeiro. O Rama é o candidato a esse herdeiro, porque a Kani vai casar com ele agora. Olha aí, então ele fica bajulando alguns momentos e fica irritado com o Rama. Por exemplo, se ele fizer a Kani chorar, o Sol Tendo vai ficar puto com o Rama. Rama! Ficou aquela cara diabólica, aquela língua grandona pra fora, assim, aquela cara sombria. Rama, o que é que você fez com a Kani? Sinceramente, o Sol é tão picareta quanto o Gema. Os dois, assim, são farinha do mesmo saco. São mesmo. Mas também se for ver o mestre dos dois também, pelo amor de Deus, dá né? Dá pra ser nada de bom. Olha aí, dá pra fazer nada, né? Enfim, ele também, ele luta, mas não é tão bom lutador, né? Quanto o Rama, a Kani também, né? Ele já é viúvo, a esposa dele já morreu de doença, quando a Kani era bem novinha. Por isso a Kani não tem tantas lembranças da mãe. Ele fica meio triste em alguns momentos por causa disso. Mas de resto, ele tenta ser um bom pai. É, ele tenta, assim, né? Eu acho que ele é um pai melhor do que o Gema, com certeza. Nossa, tem como ser é que, pior. Assim, pelo menos as meninas da família Tendo têm uma vida razoavelmente normal, foram pra escola, né? Tipo, não foram jogadas no meio de um monte de gato. Então, não é difícil ser melhor. Isso não quer dizer... Calma, Adri. O fato de você ter sido jogado num monte de gato não quer dizer que você não ia pra escola. Ele, assim... Como, o que eu quis dizer, assim, pelo menos o pai delas não torturou elas como o Gema fez com o coitado do Rama. E eu tenho as minhas dúvidas se ele, de fato, entrou numa escola em algum momento da vida dele, mas... Ele sabe ler e escrever. Ele tem que ter sido ensinado em algum momento. É, que bom, né? Que alguma coisa ele aprendeu. Mas deixa pra lá. Depois desse personagem, nós vamos ter a segunda noiva do Rama, que é a Shampoo, que é uma chinesa amazona que teve um duelo com o Rama e perdeu, e por isso ela tem que virar noiva dele, de acordo com as tradições do povo dela. Legal no começo, assim, que quem derrotou a Shampoo era a Rama mulher, né? Sim. Então, segundo as leis, ela tinha que matar quem derrotou ela. E depois ela descobre que é um cara. Só que depois ela descobriu que, na verdade, é um cara. Então, ela tem que casar com ele. Por que isso faz todo sentido, né? Então, como o Rama derrotou ela duas vezes, né? Porque quando ela veio pra matar ela, Rama mulher, e a Rama derrotou ela de novo, aí, assim, porra, agora vai ter que casar mesmo, né? Tem jeito. É, e um detalhe é que no meio do anime ela acaba caindo num poço amaldiçoado também. E ela acaba virando um gato, um gatinho. Gato posa. Muito bonitinho. Aí, lembrando que o Rama tem fobia de gatos, né? Esse é um detalhe importante. É legal, assim, quando ela tá puta com o Rama, ela se molha, vira o gato e se joga nele, porque ele tem fobia de gato. Ela é muito psicótica também. Assim, ela tenta ser fofinha, só que ela é completamente pirada, completamente louca. E ela atrai gente louca também, que é um dos pretendentes dela, que é tão fora da casinha quanto ela, que é o Moose, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Não, é legal, assim, todas as histórias que envolvem a Shampoo, ela usa algum artifício chinês, de, sei lá, alguma coisa que tem uma maldição chinesa. Algum item amaldiçoado chinês, né, fictício, pra poder ficar com o Rama. E o Rama não ter condições nenhuma de recusar casar, noivar com ela, né? Então, assim, ela fica nessa loucura, porque ela ama enquanto nome o Rama, ela quer derrotar a Kani, porque ela não gosta da Kani, porque é outra noiva, né? Aqui entre nós, certo ela, tá correndo atrás do que ela quer. Sim, é, ué. Sim. Usando técnicas sujas. Certo ela. Muitas técnicas sujas. Cara. Técnica suja por técnica suja, todos eles usam. É, então. Isso é adaptação. No amor e na guerra. Vale tudo. Né? No amor e na guerra. Vale qualquer coisa. Não existem regras. Exatamente. A terceira noiva do Rama é a Ukyo Konde, que a vida dela é cozinhar okonomiyaki. Tanto é que ela carrega espátulas e uma pá gigante, porque sim. E o pai do Rama, ele, provando ser o pai do ano mesmo, ele fez um acordo de noivado com o pai dela, em que ele casaria com a filha desse cara. Em troca, esse cara daria a barraquinha de okonomiyaki dele pro pai do Rama. E ela, assim como a Shampoo, assim como a Kani, também ela tem um jeito muito legal de resolver os problemas, que é basicamente resolver na porrada, transformar as coisas em luta também, e ela também tá brigando pelo seu direito a ser a senhora Saotome, do futuro. futuro. Como eu já disse, assim, tudo vale em artes marciais, né? Então, pra ela, artes marciais feita na cozinha. Cozinhar melhor, né? Então, um desafio, ó. Vai aparecer alguém que me desafiar na cozinha, eu também vou desafiar, usando ainda a técnica de luta. É. Então, tem alguns momentos, alguns episódios que eles estão num ringue lá em cima, lutando e cozinhando ao mesmo tempo. Cara, é louco, sabe? Com ela tentando... E você achando que Shogeki no Soma era uma coisa nova? Não, e aí ela tem aquelas espátulas pequenininhas e ela arremessa nas pessoas, né, cara? Como, sei lá, uma estrela ninja, sei lá, uma adaga, sabe? Só que é uma coisa de cozinha, pô. Eu fico pensando como seria um Masterchef da vida nesse universo, sabe? Meu Deus! Ia ser muito louco, cara. As pessoas cozinhando e lutando ao mesmo tempo. Ia ser muito legal. Na Ukiyo, lembrando assim, que como o pai do Urama, ele fez esse acordo pra pegar a barraca, o pai do Urama pegou, assim, a barraquinha. E esqueceu da Ukiyo, né? A Ukiyo ficou ali. É uma noiva sem noivo. Foi abandonada por ele, né? Não é que ele esqueceu. Não, ela abandonou, largou. Já falei. Pegou, né? Pegou a barraca. Não é que ele esqueceu. Ele pegou o que queria, a barraca. Sim, ele pegou a barraca, mas o ponto, ou seja, não é que ele esqueceu dela. O ponto é que ele achou que nunca mais ia ver ela. É, porque assim... é isso. Pô, o Rama já tá prometido pra outra pessoa. Mas tem essa barraca. Vou pegar a barraca, vou dar o fora. Esquece o negócio de noivado. E sobrou pra ela. E ela ficou uma mulher sem noivo, prometida, mas não tem nenhum noivo. Ela ficou com a amargura total do Rama, tanto que ela se vestia só de roupas de homem por causa disso. E quando ela reencontrou o Rama, queria matar ele e depois ele lembrou dela e voltou a se apaixonar por ele. Ah, se apaixona por Rama. Ranchan, ela adora o Rama. No fim, é uma louca que adora o Rama também. É isso que é legal. As pessoas ou querem matar ele, ou amam ele, ou os dois, né? Deve ser legal se despertar isso nas pessoas. No começo, eu odeio o Rama. Depois... Continuando, um outro dos meus personagens favoritos, que é o Ryoga Hibiki, que é o rival por excelência do Rama, que ama a Akane. E assim, ele realmente é devotado à Akane. Ele tenta ser, tenta ser romântico e tudo mais, é bonitinho. E ele, como metade do elenco desse anime, também caiu num dos poços da Jusenkyo e ele vira um porquinho preto, que é o Pichan. Que a Akane encontra esse porquinho vários momentos, só que ela não sabe a princípio que é o Ryoga. E ela cuida dele e ele se aproveita da situação também, claro, né? Porque o Rama sabe que aquele porquinho é o Ryoga e ele fica putaço, porque o Ryoga tá lá, todo serelepe, pimpão, sentado no colo da Akane, e o Rama não pode fazer nada, porque... Ele podia virar e falar pra Akane, exatamente, né? Assim, e a Akane, tudo que ela sabe é que tem o Ryoga que trata ela muito bem, ao contrário das... Pelo menos nesse ponto, os pretendentes da Akane, eles são um pouquinho menos ruins do que os pretendentes do Rama, né? E ele trata ela muito bem, ele se aproveita quando ele vira um porquinho pra ficar junto com ela, só que, assim, quando treta com o Rama o tempo todo, e ele tá sempre em busca do Rama. Problema, ele tem o pior senso de direção de todos os tempos. De ficar meses andando, sabe-se lá por onde, pra tentar chegar nos lugares. Vocês acham que, sei lá, o Zoro de One Piece tem um senso de direção ruim? Não é nada perto disso. E ele passa boa parte do anime andando perdido pelo mundo sem saber onde tá. É, dá dó, porque ele é determinado. Eu acho que ele seria um bom herói. Porque, assim, ele não é de todo ruim, ele não é de todo doido que nem os outros, mas ele é tapado. É, ele só não é de todo ruim porque ele é muito envergonhado, Odri. É, mas eu acho que... Porque senão ele ia ser de todo ruim. Porque mais de uma vez a situação do tipo, ah, a Kanye vai tomar banho, eu posso espiar ela, mas eu não posso porque eu tenho vergonha de sair correndo. É, nesse ponto, ele, assim, eu não tô dizendo que ele é o cara mais legal do mundo, mas ele é uma pessoa um pouquinho mais decente do que o Rama, por exemplo. Não, aí que tá. Ele é decente porque ele tem vergonha. Se ele não tivesse vergonha, ele ia se aproveitar. Porque ele quer. Ele só não tem coragem. Na verdade, o Ryoga, ele também ele tem uns problemas de dilema moral muito fortes, cara. Que deixa ele deprimido, né? Por exemplo, essa história do Pichan, né? O porquinho. Porque assim, ele ama a Akane. Mas ele sabe que a Akane não vai amar ele de volta. Porque ele nota que a Akane prefere mais o Rama. Mas ele sabe que a Akane adora o porquinho, né? O Pichan. Então, assim, o dilema moral dele. Será que eu devo passar a minha vida toda como um porquinho? Porque eu vou ser amado pela Akane? Mas se eu ficar como um porquinho, vão abandonar meu corpo humano? Eu não quero virar humano mais, então? Só por causa disso? E aí, no futuro, a Akane vai casar com o Rama e o Rama vai ficar me zoando toda hora como um porquinho, né? Então, e agora? O que que eu faço? Eu viro humano ou fico um porquinho, cara? Eu não vou ter esse amor correspondido ou não vou ter? São pessoas que... que realmente precisam aprender a arte do desapego, sabe? Outro rival também que tem nessa história toda é o Mousse. O Mousse, ele faz parte dessa ala chinesa, que tem a Shampoo, tem agora o Mousse e vai ter também a Colônia. Os nomes são os melhores. Olha, cara, esses nomes aqui. Mousse, Shampoo, Colônia. É higiene. É cosmético, né? Higiene pessoal. Cara, é maravilha, viu? O Mousse, ele tem umas características loucas também, porque ele é um rival do Urama. Odeio Urama, por quê? Porque ele ama Shampoo. O Mousse ama Shampoo. E a Shampoo ama Urama. Olha o polígono amoroso sendo formado aqui, né? Ele quer derrotar o Urama pra mostrar pra Shampoo, olha, eu sou mais forte que o Urama e você vai gostar de mim por causa disso. E a Shampoo odeia o Mousse. É um mala. Sai do meu pé. É, vamos ser sinceros, você tira a razão dela? O Mousse é um Zé Ruela completo, meu. Porque ele é um mala. Pensa num cara babaca. É um mala. É um morcego. Tanto que ele é cego também, cara, praticamente. Ele tira os óculos, ele não vê nada. É normal essa piada, assim. Ele perdeu os óculos, ele tá falando com alguém, mas não é a pessoa que você devia estar falando, porra. E outras duas características importantes do Mousse. Primeiro que ele também caiu num lago amaldiçoado e quando ele é molhado, ele vira um pato. Um pato que toda hora alguém fica zoando assim. Hoje vamos fazer um pato assado, um pato grelhado. Meu Deus, ele fica com medo. Geralmente é Shampoo que fala. Você tá me irritando pra caramba. Vamos fazer um pato assado agora, vai. Pra ficar com medo. E outra coisa que o pessoal fala muito. O Mousse usa um estilo de luta que eles falam que é uma magia negra, uma bruxaria. E o que que é esse estilo, né? Que na verdade tem um monte de bugiganga escondido na roupa dele. Então ele lança tudo que é possível, né? Nessa técnica de luta. Correntes, uns garfos grandões, até uma privada ele lança, se possível, tá escondido debaixo da roupa dele. Eu tava brisando aqui que você falou da privada, eu pensei nesse contexto da Feira da Fruta. Você tirou essa privada? Você tirou essa privada? Então, o do Mousse foi da roupa. Foi da roupa dele. Ah, mas há controvérsias, né? Vai saber, vai saber. O próximo personagem aqui é o personagem que ele também aparece relativamente cedo, né? Que é o Tatewaki Kuno. Ele odeia o Rama Homem e ele ama a Rama Mulher, só que ele não, ele nem sabe o nome da Rama Mulher, porque é a garota de tranças. É, nem se preocupe em perguntar o nome. É outro babaca, nossa. É, ele é um babaca e ele acha que o Rama Homem escraviza a Rama Mulher. Não, porque algumas vezes o Rama Mulher fala assim, não, porque eu e o Rama somos um só, somos unidos, não somos inseparáveis. E ele pensa, maldito, escravizando essa pobre garota aqui, vou te libertar, a garota de trança, vou te libertar desse maldito. Ai, ai. E assim, ele é o cara popularzinho da escola, que tem o fã-clube, né? Então ele sabe que ele se acha o cara mais gostosão do rolê. E justamente por causa disso, ele se acha muito no direito de, na cabeça dele, a Rama Menina adora ele e assim, quer porque quer ficar com ele, sabe? Ele não... Aliás, é uma coisa muito comum desse anime, né? As pessoas não perguntarem, tipo, pularem pra conclusões precipitadas. Ah, tá afim de mim? Não, tipo, me perguntei aí, vamos fechar? Ninguém pergunta, mas né? Se tivesse o Tinder nessa época, as coisas iam ser tão mais fáceis. E interessante também, ele ama a Kani, né? Ele também, ele ama a garota de trança, a mulher, e ama a Kani, né? Então, ele ama as duas. E tanto que falam pra ele. E aí, Kuno, você ama quem, então? Quem você ama mais? Quem você quer ficar? Então, a Kani, a garota de trança. A Kani, a garota de trança. Não, mas eu gosto mais da Kani. Não, mas eu gosto mais da garota de trança. Quer saber? Eu quero as duas. Aí todo mundo fica puto com ele. Porra, você não pode ficar com as duas, seu louco. Fica com uma, seu desgraçado, né? Na real, esse nem é o grande problema, ele querer ficar com as duas. O maior problema é que nenhum das duas quer ficar com ele. É, e ele não percebe isso, né? Porque ele é um tapado. Mas assim, eu acho mais interessante é uma diferença que tem no anime e do mangá. O anime você mostra ali, ó. Todo mundo, ninguém sabe quem é o Rama Homem e quem é o Rama Mulher. No mangá, todo mundo da escola sabe que o Rama Mulher é o Rama Homem, tem essa capacidade de transformar. Menos o Kuno. Todo mundo já falou isso pra ele, ele não acredita. Não é. Cara, olha que tapado, olha o que o Rama tá fazendo com ele. Ele não percebeu isso. Por isso que eu acho que assim, tem certas pessoas que tem mais é que se ferrar mesmo. Porque assim, se elas querem fazer papel de idiota de propósito, vai ter pessoas que vão saber se aproveitar disso. Tá ali a Namiki, que tá prosperando nos negócios, tirando dinheiro desse cara. Então, vai falar que ela tá errada, não tá. E o pior que eu acho que esses dois acabam virando um casal, viu? No fim das contas. A Nabiki com o Kuno, viu? Ela explorando financeiramente ele. E ele tentando aproveitar isso. E ganhar fotos com as pessoas que ele gosta. Que morte, horrível. É um chip estranho. É um chip muito estranho. É, aquela coisa. Se todo mundo tá feliz, né? Se, tipo, cada um com seus cada um, né? Cada um com seus gostos, vai saber. Obviamente, como a loucura parece ser uma coisa de família, a irmã do Kuno também tem um parafusinho a menos, que é a Kodachi. Ela ama o Rama homem, odeia o Rama mulher. E também, assim como o irmão dela, não sabe que os dois são a mesma pessoa. Outro tapado. É outra besta outro também. E... É de família, galera. Então, a coisa corre na família. Vai ver que os pais deles eram primos. primos. Aí isso tá explicado. Não, você viu quem é o pai dos dois na história depois? É o diretor da escola, que é um tapado, mais ainda. Esse é um pai e a mãe. A mãe, ah, eu não sei. O diretor é aquele que, tipo, tá... De Havaí. Com aquela camisa. Camisa havaiana. É, ele fora da casinha, de repente tudo faz sentido. Então, assim, ela também luta, e ela luta usando equipamentos de ginástica, e ela gosta de envenenar as pessoas, de tentar envenenar as pessoas. Ou seja, é uma pessoa muito legal pra você conviver, né? Inclusive, o primeiro episódio que eu vi foi justamente o episódio dela lutando com uma apresentação de ginástica que tava tendo na escola e que virou uma luta muito louca. Dela com a Akane, eu acho. Era na primeira temporada. Logo na primeira temporada, e assim... Ela, assim como o irmão, ela vive numa realidade paralela. Ela não aceita que o Urama homem e o Urama mulher são a mesma pessoa. Falam isso pra ela, ela não entende isso. Ela não gosta do irmão também, né? Fazer o quê? E a Kodachi, ela tem um estereótipo, depois você vê bastante em animes. É aquela mulher, assim, arrogante, o pensamento tá pro alto. E ela dá aquela risada bem clássica, né? De pessoa mal, tentada, malvada. Risada, risadinha de... Com aquela mãozinha perto da boca ali. Sim, eu adoro essa risada. Você vê um monte de anime depois que tem um monte de risada assim. É a famosa risada da Ojo-sama, né? Que assim, da mina que é arrogante pra porra e que sabe que é e que não tá nem aí pra sua opinião e que vai rir da sua cara. É. Joga dinheiro na cara dos outros. É, outra que tem parafuso mesmo. Outra personagem também que eu acho bem legal que se aparecer é a Colone do núcleo chinês. A avó da Shampoo. Já falei, né? Shampoo, o Mousse e a Colone. Caramba, viu? A Rumiko Takahashi. A tá de uma criatividade, porra, caramba, hein? Deixa pra lá. É, ela só, assim... Pegou emprestada do Akira Toriyama. É, né? Sim mesmo. Deve ter sido. Ai, ai, deixa pra lá, né? Então, Colônia é uma velhinha, mas que sabe lutar pra caramba. Ela prova o Urama, né, como noivo da Shampoo, porque viu a habilidade de luta dele. Tanto que fica chamando toda hora o Urama de genro. Oi, genro. E ela acaba ensinando algumas técnicas de lutas para o Urama. São muito mais eficientes do que todas as outras técnicas que os outros mestres tentaram ensinar pra ele, viu? Na boa. As técnicas do Gema, do Soul, do Raposai, nossa, não vale nada, cara. É, mas comparado porque vamos com concordar que o Gema, o Soul e o Raposai também não valem nada como pessoas, né? Então, pois era, é de se esperar que eles também não fossem ensinar grande coisa pra ele. A primeira técnica que ela ensinou pro Ramo, achei bem legal, o nome estranho pra caramba, né? É você pegar castanhas no fogo, sabe? Aí ela, o Ramo consegue fazer um soco muito rápido, papapá, em sequência, por causa disso. Cara, técnica louca, viu? Mas foi ensinada, né? Funciona. E tá cheio de artimanha também de técnicas chinesas pra ajudar a Shampoo a casar com o Urama. Então, assim, avó, o que que eu faço agora pra fazer o Urama me casar? Tem essa técnica que você pode usar. Olha só. Então, essa maldição em cima dele. Faça isso. E pra terminar a nossa pequena listinha, que tem mais personagens, mas infelizmente não tem espaço, né? Mas pra terminar, o último personagem aqui é o Raposai, que é o mestre do Gema e do Soul, que são respectivamente os pais do Rama e da Akane, que ele é basicamente um ninja pervertido que rouba calcinha. E que usa uma calcinha na cabeça. Eu acho que é isso. Não, porque toda hora que ele rouba a calcinha. Só quando ele rouba. Ele precisa roubar primeiro. É um jeito de chamar a atenção dele, atrair, né? Olha uma calcinha aqui! Aí ele vai lá, é minha! É minha! É minha! Acho que dá pra falar aí que ele é um anão também, é bem, né? Bem baixinho. Acho importante a característica física. Chato pra caralho. E faz inferno pra todo mundo, fica falando alto, incomoda todo mundo. Assim, não, por que você tá fazendo? É segredo? É segredo? É segredo esse negócio? Não, não é, então. Cara, então incomoda pra caramba, fica molhando toda hora o Rama, porque ele gosta do Rama mulher pra ficar nos peitos dela. Ele gosta... Ah, você Rama, vem cá. Pá. Aí outra mulher vai lá e agarra. Aí, mulher bate nele. E outra mulher vai lá e agarra. Ele vai lá e bate nele. É sempre assim. O Raposai é o clássico velho babão, que não sabe a hora de parar, não sabe a hora de... Não. É, não, ele... E assim, ele põe o Urama em umas roubadas muito grandes de propósito. Ele, além de tudo, ele é mentiroso, ele é... Ele é safado em um milhão de aspectos diferentes. E ele só bota os outros em furada. Faz o que ele chama de treinamento, é fazer eles fazerem papel de trouxas mesmo. Ah, sim. Dá dó. E acaba aparecendo algum personagem assim, né, de que, no meio da história, que tá puto da vida com alguém pra quer matar todo mundo, causar confusão na cidade, e a gente descobre culpa do Raposai. Ele que foi o culpado de tudo isso. Alguma coisa no passado que ele fez que aprontou, e aí depois no final a gente descobre. É culpa desse velhinho safado. E aí quando questionam ele, ele começa a dar o migué de, eu sou só um velhinho, não sei o que, ele ainda faz, banca o... Eu não lembrava disso. Banca o velhinho inocente, sabe? O cara é um babaca completo também. Como é um termo que a gente tem usado bastante, mas eu acho que não tem outro termo melhor pra gente definir. Boa parte dessa galera, né? Então... Tanto que até o Gema e o Son querem se livrar dele. Botar ele numa caixa e mandar ele pra longe, lá pra outro país, né? E toda hora ele tá voltando. Droga, ele voltou. O que a gente faz pra se livrar dele agora? Uhum. Exatamente. Aí fica uma indagação. Se todo mundo é babaca, ninguém é babaca. Nossa, isso agora foi uma coisa bem filosófica. Esse nível de babaquice. É, aprecio. Mas enfim, assim, não dá, como a gente falou, não dá pra falar de todos os personagens, porque são muitos, né? E assim, como a gente tá falando de muitas temporadas, os que a gente falou aqui são os que têm aparições mais, como dizer assim, constantes, que não são... É, que são mais recorrentes. Mas tem outros e, caso seja necessário, caso a gente pode falar deles num outro momento desse cast. Na verdade, os outros acabam sendo muito coadjuvantes. Tem aquele ninja ali que trabalha pro Kuno, que ninguém liga. Tem um outro estudante que adora coisa mais macabra, de voodoos. O Dr. Tofu também, né? Que só aparece na primeira temporada, praticamente. O resto ele sumiu. Só, assim, a função dele é ser seu parzinho romântico da... Kasumi. Da Kasumi. Então, tem, né? poucos outros que vão aparecer, né? Quase nada, né? Desses aqui na história, talvez a mãe do Rama seja mais relevante no final. Lá no final. Depois do anime, que continua no mangá. Uhum. Então. É, mas aí a gente não pode falar. Não dá. Mas assim, pra quem não leu o mangá, leia depois dessa parte, cara. Porque fica uma parte boa. Sim. Pra caramba. Aparecem outros personagens mais interessantes. Dando alguns spoilers, ou não, pra quem não leu o mangá. Até porque o mangá é velho, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Por exemplo, aparece uma namoradinha pro Hyoga. Olha que legal. Que é a cara da Agomi, do Inuyasha. É a cara dela. É, vamos concordar que assim, Arumiko Takahashi, o design dela não é exatamente a coisa mais original do mundo, né? Então, era de se esperar que alguma saísse alguma personagem igual. É, mas tudo aparece bem. Outro personagem também pra Ukiyo também, fazer chip, por aí vai, sabe? Aparece vilões também. É, a ideia é todo mundo arrumar amorzinhos pra todo mundo. Bom, vamos continuar esse podcast só pra falar nossas opiniões, né? Pelo menos os comentários sobre a série que vocês gostaram, personagens que vocês se identificam mais, alguns momentos engraçados que vocês querem lembrar, né? Bom, vamos lá. Uma coisa que eu gosto muito do Hamamei é a trilha sonora dele. É muito divertido. Adoro, nossa senhora. Nossa, assim, as músicas, tem algumas músicas que são bonitinhas, tem algumas músicas que são muito engraçadas, as músicas de personagens são muito legais. Ah, tem uma, que é a Kanye, é um heavy metal muito fodido, que é a Kani canta falando que, assim, é essencialmente dedicada a falar que o Rama é um babaca e ela odeia ele. Baca, baca, baca, baca, baca, pra caramba. Eu queria fazer, sabe, quero atingir esse ponto aí, tipo, quando você odeia tanto uma pessoa, ou você quer tanto se tsundere em relação a uma pessoa, que você resolve fazer um heavy metal falando que odeia. São coisas pra gente aprender. Mas, assim, como eu tava dizendo da trilha sonora, é legal que ela, os dubladores, o elenco do anime, ele fez um trabalho muito divertido, assim. Tanto é que a gente tem grandes nomes. A dublagem, poxa, a gente tá falando que quem dublou o Rama foi o Kapei Yamaguchi, que também, entre outras coisas, pra quem gosta disso, ele dublou, entre outras coisas, ele dublou o Usopp no One Piece, ele dublou o L, Death Note, ele dublou o próprio Inuyasha, ele dublou. Então, assim, por outro lado, o Rama menina, quem dublou foi a Megumi Hayashibara, que também, boa parte das músicas foram os próprios dubladores que cantaram também. Então, assim, o trabalho de voz e de áudio desse anime, eu achei muito legal. Muito divertido, interpretações muito boas. E isso a gente vê nas músicas também, desde as aberturas, os encerramentos. Eu falei dos temas de personagem porque eles, além de tudo, eles são engraçados demais. Mas as músicas de abertura e encerramento são muito bonitinhas. Nossa, é assim, pra quem gosta dessa estética mesmo de anime dos anos 90, as músicas são um charminho à parte, que eu recomendo bastante. E complementando essa parte de música também, se for ver quem fez a BGM, ó, uma parte dela foi feita pelo Hideharu Mori, mas a outra grande parte é o Kenji Kawai. Quem é o Kenji Kawai? É o cara que fez a trilha sonora do filme do Ghost in the Shell, aquele de 95. Porra, e é foda aquela trilha sonora. Então ele fez, o Kenji Kawai fez mais muito coisa além mais disso, coisa. Né? Como se... Meu Deus do céu, nossa senhora. Ele, não, o cara, a gente tá, assim, a equipe por trás desse aspecto, assim, do drama, de áudio, de... A animação mesmo ficou muito legal. Então, assim, o aspecto técnico do anime, eu gosto muito. Talvez a galera que, assim, pode ser que algumas pessoas que não gostem muito dessa estética dos animes da década de 90 pode achar um pouquinho estranho. Mas acho que foi muito bem feito. O que eles tinham lá foi muito, muito bem feito, é verdade. Eu pelo menos gosto muito. Eu também. Mas eu sou suspeita pra falar, porque eu sou muito fã dessa pegada dos animes dessa época. Poxa, eu comecei a ver anime graças a um dessa época. Antes da era Moe. Não só isso, eu acho que assim, era um estilo, sem querer comparar o estilo de antes com o estilo de agora, é que tem um quê de nostalgia, porque eu comecei a ver anime nessa estética. Pô, meu primeiro foi Sailor Moon. Então eu tenho um carinho especial por essa forma de animar, entendeu? Por esse traço, por esse estilo de música, por esse estilo de trilha sonora, por esse estilo de enquadramento. Eu gosto muito disso. Então, assim, tem esse quesinho de nostalgia que também é legal, sabe? Que também tem um charminho, por assim dizer. Cara, o Durama, uma das coisas que eu mais lembro de antigamente, antes de conhecer o mangá, o anime, era videogame. Eu lembro que eu joguei no jogo do Super Nintendo todos os jogos que tiveram, cara, do Rama. Caramba! Eu lembro de um, eram todos de luta, na verdade, né? Mas eu lembro de um muito legal que tinha todos os personagens principais e alguns secundários. Tinha até um cara lá que usava roupa de carta, de baralho, sabe? Era louco, era zoado pra caramba. E no finalzinho você pegava o Pantyhose Tarô, aquele cara que eu falei que se transformava num touro, e sei lá, touro com cobra com asas, estranho pra caramba. E se você derrotasse ele, logo em seguida você habilitava esse personagem, e aí se você jogasse com esse personagem, o chefão final era o Raposai. E o Raposai era pequenininho, minúsculo, então pra acertar um ataque nele era chato pra caramba. Era legal pra caramba. Então eu lembrava, é a trilha sonora, a movimentação, os golpes, todos dublados em japonês, né? Era um sentimento bom. Aí eu fui descobrir, cara, tem esse jogo, olha só, eu descobri o nome. Então o Rama tem muitos sentimentos muito legais, né? O anime foi uma ótima coisa assim pra se ver. E o live action, cara, foi sensacional. O live action acho que vale a gente falar também, porque, assim, eu fiquei sabendo desse live action meio que por acaso. É, eu também. Numa época que a minha irmã tava vendo o anime, aí ela tava baixando, e aí ela veio e falou assim, ô, Adriele, tem um live action de Rama meio. E eu, quê? Mas hein? Eu achei que assim, fosse um live talvez um pouco mais antigo, mas não. Aí eu fui ver que ele foi lançado em 2008. Só que assim, na minha cabeça não tinha como isso dar certo, porque, poxa vida, a gente tá falando de... É uma história em que o protagonista vira mulher e o pai dele vira um panda. Então, assim, tem muita coisa pra dar errado aí. Mas aí, ela falou, ah, não, vamos dar uma chance, vai que é legal. E aí, eu fui assistir. E, assim, de alguma forma, eles conseguiram fazer, como eu falei, é galhofa bem feita. Porque, assim, ficou engraçado, ficou fiel às origens, porque, assim, você consegue ver aquela pegada de anime antigo, sabe? Você consegue ver a personalidade do anime no live. E, assim, pode não ter... Não ficou a coisa mais genial do mundo. Claro que não ficou, mas não era nem essa proposta. Ele só ficou muito divertido. Muito, muito divertido. E assim, eu até fiquei pensando, poxa, se saíssem outros lives, eu provavelmente assistiria e provavelmente acharia muito legal. Mas foi um especial só, foi coisa pra TV, então, assim, só pra... Infelizmente não é uma coisa que eu acho que não vai ter outros, não vai ter... É, mas tudo bem. É uma experiência que vale. Não assistam esperando que vai ser uma coisa, nossa, que genial, mas é divertidíssimo. E é essa a proposta, acho que a ideia do drama é ser divertido, né? Então, é isso que vale. Na real, Dri, sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, se o live action de Arakawa Under the Bridge deu certo, qualquer outro vai dar. Começa por aí. Eu não assisti o live da Arakawa ainda. Tem que ver. É legal. Enfim. E o que eu gosto mais realmente do Rama é essa atmosfera intimista que ele tem, sabe? Porque enquanto na maioria dos animes as coisas elas vão escalonando, tipo, se é de porradaria, você vai acabar enfrentando o cara que tá ameaçando o mundo, ou se é de romance, vai ter aquele drama de, ai, eu tenho que ficar com ele ou com ele e ou eu nunca mais vou ver o que eu não escolher, sabe? O Rama meio não. Mas no caso, do Rama é bem... Se você escolher esse, ok. Escolheu esse. A Frida continua, sabe? Essa coisa intimista, eu acho muito... Assim, se você não quer, tem outras três querendo, então... É! Uma coisa que eu gosto nas obras da Rumiko Takahashi é que, assim, ela tem, assim, fica bem nesses dois mundos, por assim dizer. É um pouquinho de shonen de porrada, mas é um pouquinho de shoujo também. Então, assim, ela anda por esses dois gêneros e, assim, não é uma coisa tão X, tão Y, sabe? Ela consegue misturar os dois e fazer uma história que tem o melhor dos dois mundos, na minha opinião. Que tem o romance bonitinho pra quem gosta do romance bonitinho, mas tem as porradas e as lutinhas pra quem gosta de porrada e lutinha. Então, é legal isso. É legal legal ela ter. Isso a gente vê no Nurama, isso a gente vê no Yasha. Ela consegue passar muito bem pelos dois lados. Eu acho isso bem interessante. E é suave, pra qualquer idade, pra ver, sem censura, dá pra ver de boa e se divertir. Sim, exatamente. Exatamente. Sim, é uma obra realmente pra você se divertir, pra você dar risada, pra você... Tem momentos muito bonitos, tem momentos muito fofos, não. A gente tem que considerar que se é uma história de romance, se o romance é importante, tem que ter uma coisa fofinha também aí no meio. E ela sabe fazer momentos fofinhos, ela sabe fazer momentos muito engraçados, as lutas são bem legais. Então, assim, é uma obra que passeia por vários gêneros, faz piada de alguns, presta homenagem a outros, mas que, no fim das contas, é muito divertido. O gênero de artes marciais, ela escrutiza pra caramba, algumas vezes, viu? Ah, mas... Não, mas assim, a ideia do mangá todo é ser comédia, né? Então... É zoar, e isso é legal. Tem técnicas de luta em ginástica artística, de entregar de lame, de fazer outras coisas, técnicas de luta de corte de cabelo, técnicas de luta de cozinhar, técnicas de luta de tudo, né? Porra, é maneiro, no fim das contas. É o jeito dela, né? Então, galera, vamos terminar esse podcast com um último questionamento. Por que assistir Ramameio? Eu acho que você tem que ver Ramameio, porque, obviamente, é... Se teve tantos volumes, algo de bom deve ter, porque não foi cancelado, né? Já começa por aí. Porque quando uma coisa é ruim, ela é cancelada, já começa por aí. Isso já é um ponto positivo, né? Mas o que eu realmente gosto no Ramameio, como eu falei antes, é toda essa pegada intimista de fazer uma comédia simples, com personagens simples. Por mais loucos que eles sejam, eles são personagens simples. É fácil você entender o que cada um quer, entendeu? Por mais que você não concorde ou não goste. E fazer isso de um jeito bem feitinho, de uma maneira que não cansa. Exato. É bem isso mesmo. Não cansa. Ele consegue divertir sem ser... É tipo Chaves. Sim. Você pode assistir, reassistir, que você não vai cansar. É, tem... Eu não tinha um jeito de colocar, que bem tipo Chaves. Gostei. Eu acho que Rama é uma história boa pra você assistir, justamente por ela ser leve, ser divertida, ser sem noção. É o tipo de humor pastelão, zoado, mas que consegue ser fofinho, que consegue ser... Consegue surpreender, às vezes. Mas, às vezes, como o Jim falou, às vezes você não quer que te surpreenda, só quer ver uma coisa bobinha pra rir. E você consegue. E é uma história muito gostosa de assistir. É bem... Sim. É legal você se envolver com as loucuras desses personagens. Você torce pra eles, por mais que a gente tenha falado mal de 90% deles, você acaba torcendo pra eles em algum momento. Menos pro Rapossai, que o Rapossai é um bosta, mas deixa pra lá. O Rapossai eu quero mais que se foda. Eu também. Mas, assim, é uma história que ela é envolvente e ela é... Ela tem uma coisinha boa de ser uma algo, como o Jim falou, intimista, é tranquilo. Assim, em última escala, é uma história de romance, é uma história cotidiana, por mais que tenha suas loucuras, por mais que tenha um cara que se transforma num panda e promete o filho pra Deus e o mundo. Mas, ainda assim, ela é, no fim das contas, uma história sobre duas pessoas aprendendo uma com a outra e tentando, sei lá, tentando se conhecer e se apaixonando no processo, sabe? E é legal ver esse processo, é legal ver essa transformação deles. Então, assim, é uma história pra assistir com calma, pra assistir de boa e vale muito a pena. Pra mim, assim, por que pessoas têm que ver Rama? Bom, ele é pra todas as idades, pra todos os públicos, pra todos os sexos, na boa. Você pode ver com a sua família, com seu namorado, com seus filhos, não tem problema nenhum. São piadas bem simples, bem fáceis de entender. As sequências de ação também bem fáceis de entender. Então, ele abusa bastante dessa coisa de questão de romance, comédia e ação. Pra todos os gostos. E um monte de episódios soltos. Então, você pode ver qualquer ordem também. É, tudo que você precisa saber é que o Rama vira mulher e que o cara vira panda. Não precisa saber mais nada. Isso. E que vai ter uma série de eventos que podem gerar uma história engraçada, né? Então, pode cair uma água no personagem, ele se transformar e ficar naquela situação frente a uma outra personagem que não sabe que tem essa maldição. Ele pode se transformar, então ficar de olho nisso. Ele não pode expor seu segredo. Ou a personagem vai usar métodos sujos pra poder ganhar a luta, sabe? Porque o Rama é disso, ou os outros tentam ferrar a vida dele. Tem um polígono amoroso bem grandão. Então tem um harém maluco e tem até um harém reverso também. Maluco também, né? Então tem muitas essas situações doidas e tem muito essa apresentação desses novos estilos de técnica de luta também. O mundo das artes marciais sendo zoado, sendo apresentado como uma coisa mais agradável, divertida, com personagens que são muito carismáticos. Como já disse, uma sequência de histórias que você pode ver a ordem que quiser para todas as idades. E mesmo ele sendo um pouco mais velho, mais antigo, para mim ele continua sendo muito bom para ser visto. Pode ver o anime e se quiser ver mais coisas, continua lendo o mangá, porque no mangá ainda continua acontecendo mais coisas. Pena que não deu pra botar no anime. E se gostou bastante do anime, vai ver os filmes, que os filmes são bons, os ovas também são bons, e o live action eu acho bem legal também. Mas é isso, então vamos terminar esse podcast, que ainda bem que a gente gravou, um tema que eu queria gravar faz tempo, pra falar da senhora Rumiko Takahashi. Ai meu Deus, coraçãozinho pra ela. Ah, eu quero falar de novo dela. Ah, gostaria. Bom, falaremos, ó, se possível. Eu tô aqui fazendo um compromisso que da próxima vez que falarmos da Rumiko Takahashi, eu estarei de novo. Falando de Inuyasha, né? Provavelmente, bom. Ah, pode falar do anime novo dela lá, da terceira temporada, pô. Yokai no Rin é legal, mas acho que não tem tanta força não, cara, na boa. Mas a gente decide na hora. É, na hora. Foda-se a pauta. Não vai ser a primeira vez, nem a última. É, pra mim não faz diferença nenhuma, né? Não sei se vocês sabem. Que beleza. Ai, ai, ai, bom. Mas é isso, vamos terminar esse podcast. Valeu, galera. Continue seguindo a gente no Facebook, siga a gente no Twitter. Manda e-mail, manda comentário. Vamos terminar esse podcast agora, então. E valeu, galera. Falou e... Valeu. Fui. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijos, tchau, tchau. Até mais. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji. Aqui é o Jim, boa noite, boa tarde ou bom dia. Olá, olá, olá. Bom, para vocês que escutam esse podcast, né, via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, via sei lá por onde, algum milagre da tecnologia que a gente não sabe, ou no futuro, bom, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E caso você queira participar aqui do Projeto X através dos e-mails, você pode pegar e mandar o seu e-mail para o contato @projetoxpodcast.com.br. E acesse também a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E para os stalkers de plantão, nós temos nossa rede do Pássaro Azul, o @projetoxpodcast. Entre lá no Twitter, segue a gente e dá uma forcinha, vai. Pois é, recados. Saiu na semana passada um Expresso Cast número 19 sobre o DLC do Last of Us, o Left Behind. Sim, saiu. Tá eu e a Dri lá, dá uma conferidazinha, mas todavia é importante você ouvir o cast normal antes dele, porque ele é tipo um DLCzinho do podcast normal. Oh, yeah. E depois vocês ouvirem Money Maker, que a gente quer saber se vocês gostaram do formato de DLC cast, né? Como eu apelidei. Uhum. E além disso, também saiu a nossa playlist número 89, que é o Signature Songs Parte 2. Isso. Tocamos mais músicas, né? Daquelas músicas mais conhecidas, mais lembradas, associadas a uma banda, a um grupo, a um cantor. Vamos lá, link na postagem também. E um último recado. A editora Europa mandou pra gente um release, olha só, da revista Mundo dos Super-Heróis, número 89. Um release falando sobre a capa, né, do dossiê Mulher Maravilha. Então, lá que tem alguns detalhes da matéria, né? A pessoa tá aguardando o filme da Princesa Amazona. Então, traz algumas informações sobre ela, origem, detalhes, maravilha. E outras reportagens que tem nessa revista. Vai ter a entrevista com Paul Pope, né, o quadrinista. Alguma jornada do Dreadstar. A cobertura do CCXP Tour, né, que foi em Recife. E outras matérias de outros super-heróis também. Então, galera, revista aí, saindo o número 89 nas bancas, tá? Dados recados, vamos para os e-mails. Um feedback do último podcast que foi sobre o Punho de Ferro. E-mails bem curtinhos, galera. O primeiro e-mail aqui é do Rodolfo Alves. Ele começa assim: olá, galera do PXP. Aqui é o Rodolfo Alves do Rio de Janeiro. Bom, o que dizer dessa série que falha miseravelmente em praticamente tudo que se propõe? Sim. Eu não tava no cast, mas eu não tava no cast porque eu não quis, porque eu concordo com ele. Eu não vi, eu não quis ver. Falei, eu não vou entrar no cast pra não estragar. Ai, ai, vamos lá pro resto do e-mail. A série conta com problemas em quase tudo. Desde a coreografia de batalha ao roteiro. Para mim, é a pior série da Netflix. Então é o pior do que Luke Cage, que pelo menos teve a decência de manter a ambientação quase perfeita dos bairros negros americanos. Mas enfim, ele continua assim: a série tem 8 episódios de se jogar fora e 5 medianos pra ruim. Isso mata qualquer série. Bom, não vou ficar aqui mais salgando com essa série que até na escolha do elenco... Até a próxima, pessoal. Abraços. Porra, ele fala que são 8 episódios jogar fora e 5 medianos pra ruim. Tem nada bom, não? Porra. Você não assistiu, Seijo? Então, eu tô meio ocupado, fiquei sem tempo. Eu falei, não vou ver, não, cara. Sei lá, tá todo mundo falando mal. Porra, parece novela mexicana, cara. Em muitos aspectos. Meu Deus do céu. Sabe aquela parada do reviravolta? Do tipo, ah, eu sou o cara mal. Ah, não, mas agora eu sou bonzinho. Ah, voltei a ser mal. Então, tem isso na série. Do nada, é. O pessoal fala que a coreografia não tá boa. Não, então, a coreografia em si, eu não acho assim ela tão ruim. Ela podia ser bem melhor. Afinal de contas, olha a coreografia do Demolidor, mas ela não é ruim. Até porque, se pensar bem, essa coreografia ela tinha a obrigação de ser melhor do que a do Demolidor, porque a gente tá falando de artistas marciais. É, então. Enfim, é isso. Bom, fazer o quê, né? Tá certo, Rodolfo Alves. Obrigado pelo seu e-mail. O próximo e-mail e último e-mail, um e-mail bem curto, do Rafael HQ. Infelizmente, pra mim, essas séries da Marvel na Netflix decaíram. Fiquei profundamente decepcionado com Punho de Ferro. Esperava ver coreografias de artes marciais fodas, como nos filmes asiáticos, mas foi mais do mesmo. Aí, ó, tá vendo? Outro que reclamou das coreografias, né? Podia ter chamado o diretor de um daqueles filmes de espadinha chinesa lá. Ou uma consultoria mais profissional com esse, porra, esse ia povo. Tem um filme fenomenal desse, que é A Lenda de um Herói, uma coisa assim, eu não lembro o nome agora, que inclusive passou no cinema brasileiro, que é os caras contando como eles querem assassinar um outro maluco, e eles vão contando a história de novo, de novo, de novo. É, eu não vi esse filme. Porra, eu vou ter que lembrar o nome desse filme, mas esse filme é sensacional de bom, assim. É um dos melhores filmes dessa categoria que eu vi, pelo menos, né? Olha aí, que beleza. Bom, valeu, Rafael HQ, pelo seu e-mail, né? Também muito obrigado. Que pena que você também ficou triste com a série do Punho de Ferro, né? Fazer o quê? Obrigado por tudo. Bom, e então, pra fechar esse caixa de entrada... Sim, os abraços. Os abraços vão pro Rafael Taira, pro Pablo Neves, pro André Masson. André Masson, tá certo isso? Tá certo isso? Tá. E o Rui? Pergunto, o André Masson, ele já nasce sabendo o aperto de mão? Olha, sei lá, hein. Tem que falar isso com ele, cara. Piada ruim. Valeu, galera. Mandou um abraço, né, pro podcast, expresso, playlist. Valeu, continuem mandando mais comentários, mandem mais e-mails. Sigam a gente também no Facebook, sigam a gente no Twitter. Ajudem a espalhar o podcast, por favor, galera. E eu acho que vamos terminar esse caixa de entrada bem curtinho, tá certo? Eu vou falar uma coisa assim nova que eu acho que muitas pessoas não sabem. Mas se você quiser, só pra dar mais trabalho padrinho, lá na Steam tem um grupo do Projeto X. Se você for na Steam e colocar Projeto X Podcast, você pode achar lá e a Adri é que comanda isso daí. Então vai lá e começa a atacar de meme, só pra infernizar a vida da Adri. Porque é assim que a gente se diverte, né? É o Jim que tá falando isso. Ah, não sei de nada. Ok, tá bom, galera. Valeu, falou e... Falou, tchau, tchau. Até a próxima edição. Tchau. pauta. Tá aí, ó, link. Achei. Borradinho. Podinho. Cadê a pauta? Olha lá. 56 volumes de jornada do Inuyasha. Bela jornada. É um mundo novo de aventuras. É assim, quando você quer mudar o mundo, cruzar os céus e nada temer, 56 volumes tá bom pra gente. Tá. Ah, ah, ah, ah. Qual que é o nome daquela banda? Se eles não te pegarem no caminho, tá de boa. O Apocalipse lá, o Calypso. Nossa senhora, olha a referência desse podcast. Onde chegamos? Onde a gente tá chegando? Chega, chega, chega. Você não sabia? O Calypso tem uma música do Calypso, Dri, que eles compraram o direito de uma das aberturas de Inuyasha e regravaram. Eu lembro disso. Não é Calypso, não. É uma outra banda de, assim, tecnobrega, mas não é. É da Joelma, não é? Eles fizeram, eu já ouvi essa. Ficou, assim, tão boa quanto pode ficar, mas tudo bem. Enfim, chega, chega, vamos lá.